tínhamos, minhas mãos decidiram abraçar-te sem arautos. As nações vieram aos meus pés, pinto nas nuvens cetros do nosso pacto. E levaste-me aos confins da terra, vi o sol cruzar o céu por teu comando, celebrando a jornada que empreendi. Os bordos choraram docemente ao ver-me partir, pois tua criação também me ama. Das nuvens que desceram até mim, a chuva que se afasta quando parto, e a terra que me pede salvar todas as suas criaturas. Porque não sou o único espectador deste sonho, levo comigo aqueles a quem falo, crianças e santos que celebram minha fé. O sofrimento não é mais que uma oferenda para ti. Dando amor sem receber em troca, plantaste flores no jardim do meu peito, entrego-as na eternidade de cada dia, com os bebês que do seu trono nos governam. Na eternidade de cada dia, com os bebês que do seu trono nos